Salvador, bom dia. O Papatango Romeu até o Oscar. Decolado na tua escuta. O Romeu até o Oscar. O nome meu pés no corredor Axé, reportando o farol da barra. O nome meu pés no Axé, reportará no farol da barra. Romeu até o Oscar. Em Jornal Liberal, só bom dia, chame para o táxi. Fui Jornal Liberal, só sim, chame para o táxi. Salvador, Oceaner 632, informação hotel para sobrevivência. Afirmativo, está falando qual é o Oceaner 632? Oceaner 632 para Recife, nível 350 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem da peça da pista 1-0. Primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador, 119 decimal 8, Torre 118 decimal 95, aciona 5421 no Xaner 6312. Autorizado, 0, decola da 1-0 com curva esquerda. 8, controle, 9, 8, Arbor Departure. Good morning, Oceanet 6225, Lime Maintain 320 Arbor Departure. Lime Maintain 320, perform Arbor Departure, Ocean 6225. Romeu até Oscar, qual seria a proa ideal para o destino? Na presente, o Romeu até Oscar solicitou um sobrevoo em Veracruz. Depois seria a proa direto para a Feira de Santana, após Veracruz, e seguiria para o destino em Serra Novembro, em Jatá. Copiado, após o sobrevoo em Feira de Santana, você pode prosseguir a sessão 105. Corrigindo, após o sobrevoo em Veracruz. Sim, após o sobrevoo em Veracruz, a ascensão direta para 105. Com proa de Feira de Santana e após proa de Irecê, Serra Novembro em Jatá. Prosseguindo a descida 3259, né? Desça para 2500, 2859, sou vetor, para sequenciamento, esquerda proa 200. Esquerda 200, desta 2500, 3.5. Tango November, front copy. Juliette, Tango November, para Jundiaí, autorizado nível 300, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano de voo, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, e Bridge Interceptor via Upper Zulu 16. Controle Salvador, 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 5414, Juliette Tango November. Juliette, Tango November, correto? Confirme para o B? Gente, para acionamento de táxi, chame a torre 1 no 8 decimal 95, tenha um bom dia. Prossiga para 2 mil pés, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Gente, 2 mil pés aguardando o último vetor, 3259. Azul 4299, já ia chamar o senhor. É, acabei de coordenar com receber a resposta do controle. Foi pedido para manter a saída da Elda da Bridge. Cosima, Mike Chilete Romeu. Mike Chilete Romeu, agradece a colaboração e segue para pouso de terra em dia com isso. Um abraço para reportar até a decolagem. Boa, Romeu. ...389, curve à esquerda, 140 para o localizador. Esquerda 140, para o lock 3859. Até o Oscar, livre ascensão para o nível 105. Já novembro, alfa autorizado, ingresso no 97, aporte alinhado e pronto. Papa Romeu, Juliette, Tango Novembro, muito bom dia. Chame para o táxi. Na presente, pode prosseguir por 05, meu Deus. Estabilizado? Agora se estabilizou o visual com a Holocene. 3859, complete aproximação, torre 1895. 1895, confirma. 95, afirmativo. Obrigado, bom trabalho. 3859, afirmativo. Lima Oscar Serra, a presente proa que está mantendo, seria 130, praticamente a proa da cabeceira da pista. Você tem condições de manter essa proa e pousar? Afirmativo, senhor, sem problema. Copiado, reporte visual com mais ordem. Sacaná, Lima Oscar Serra. 1-3, nós, o ajuste 1-0-1-3. 1013 agora. Autorizado pouso na 1-0, baixar travado. Indiana VB Alpha, mantém a cabeceira 1-7, desenhamos no tráfego para pouso na 1-0, que já passou externo. O Lima Oscar Serra, torre solicita redução para sequenciamento. Chame a mesma em 1-1-8-9-5. Camará, grato pela colaboração, senhor. Nossa, senhor. Chame a 63-1-1, desça para 2 mil pés, ajuste no 02 e aposta pisada. Corrigindo o ajuste no 03. O Chame 6225, call now, receive 126. Correction, 128.8. Autorizado, chame táxi, azul 4299. Solo Gol número 5 para o Galeão, sente da informação, hotel. Volo 605, pronto, cópia? Virou. Volo 605 para o Galeão, nível 360 autorizado, via Perdulo 1-0 até SMAP, após sair conforme rota do plano, decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 5422, Volo 605. 695 autorizado Galeão 360, via Perdulo 10 até SMAP, após rota do plano de voo, decola 10, curva direita da EL, Leda, Bridge, 19-8 ao controle, 1895 torre, 5422 eu transponho para o Gol no 605. Gol no 605, correto, chame pronto para pushback salamento. Bela. Zero Guarulhos, pronto, cópia? Okay. Então 3663 para Guarulhos, nível 3, inicialmente autorizado nível 340, via Perzulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem da pista 10 com primeira curva direita, na saída da EL, Leda, Bridge, controle Salvador 119.8, torre 118.95. Aciona 5431, TAM 3663. Correto, chame pronto para posicionamento, TAM 3663. Para o táxi, como 923187 a bordo, 3:27, alterna Galeão. Número 500 pés na proa de Baripe, braço Kiluiski, reporte na rotatória. Muito bom dia, controle, Salvador. India Alfa, ponto super 1-0-2895, gol 923. Solo, TAM 3859. TAM 3859, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3859. Que toque arremetida em Valença, retificando. Reporte pro farol da Barra, em Vila Veralta. Vila Veralta, reportará no farol da Barra. Vai seguir em frente, a bata é a segunda esquerda. Tocada terceira. Tango 9, pode seguir a nave à sua frente até o cabeceiro 17, reporte alinhado e pronto. Seguindo a nave à frente, reporte alinhado e pronto para o ponto da Juliette, Tango 9. Torre Gol 923, ponto 090, pronto. Ouro 923, bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 100 graus, 132. Alinhe e decola da 10, Gol 1923. Para o táxi, o azul 4299. 125 a bordo, autonomia 4 horas e 30 minutos, alterna Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi Patiuno, Índia Alfa. Ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 13, um bom dia. Gente, está autorizado táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895. Azul 4299. Solo Salvador, bom dia, TAM 3304, portão 5. TAM 3304, pronto para a cópia, Brasília? Afirmativo, prossiga. TAM 3304, para Brasília, autorizado nível 380, via Perdulo 17, até a Pino. Só pode direto, decola da pistola zero com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 1-1-9-8, torre 1-1-8-95. Aciona 5423, TAM 3304. TAM 3304, para Brasília, 380, Verzulu 17, Apino. Decola da 10, cruza à direita, perfil da Arbor com transição em Elefa. 19-8 é o controle, 18-9-5 é a torre, 5-4-2-3 é o transponder do TAM 3304. TAM 3304, correto? Chame pronto para o pushback saneamento. Vai chamar. O TAM 3859, visual com Embraer da Zona Tarks. Visual. A repassagem à aeronave após ingresso via Juliette para o gate 06. Juliette 06. Controle 19-8, bom dia. Não, fica a critério, pode descer a critério, Golfo da Mídia. E o seu transponder está intermitente. Tem horas que eu não recebo nada, outra hora também não recebo nada. Gente, então vamos, velocidade a critério, vou fazer um check no transponder, no Golfo Bravo Índia. Copia, desse mantém o 050, velocidade a critério. 050, Bravo Índia. Salvador, voo 9286, com hotel. Voo 9286, desça restrita ao nível 1-1-7-0. 1-1-7-0, mantendo 9-2-3. Controle, gol 923, passou 2000 da Euleda. O 631 da Choné, torre 1-1-8-9-5. Voo 923, contato na decolagem, sub mantém o 360, saída da El. 360 da El, 923. 1-0-0-1-0-0-0-3-2-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1-0-1-3-1 Desça agora para 160, gol 9286, informa a indicada. 160, estava tendo 2609. 2609, copiado, gol 9286. Prossiga para o nível 060. 060, 9286. Janela 6312. No gol 10, autorizado, time táxi. Golf Bravo Índia vai prosseguir agora para o 070, se autorizado ao 70, 070. 7070 para o Golf Bravo Índia. O meu hotel Oscar, quando possível, estimado para pouso em Irefe. Estimado para pouso em Irefe, é o Zona 330. Zona 330, Romeu, hotel Oscar, copiado. Tango November, atentando a estreia de turbulência do Airbus da Avianca, livre decolagem da 10, 17, vento 100 graus, 139. Descendo decolagem da 10. 4299, alinha e mantém cabeceira na 0, informa irá aguardar alguns instantes. Temos um tráfego decolando da 17 com o mesmo perfil de saída que o senhor de menor performance. Ciente, alinha e mantém na 10, 4299. Tan 3663 no 02, autorizado, chame táxi. DV, boa tarde, são DV, M63. Tan 3304 também, posicionamento no 5. No 05, autorizado, chame táxi. Vai chamar 3304. Chegou Salvador, bom dia, 35221, centro do hotel. 35221, no pronto 4. Para 35221 no para Vitória da Conquista, nível 200 autorizado. Decola da pistona 0 com primeira curva direita na saída Arbor. Só direto Conquista. Controle Salvador 1 19.8, torre 1 8.95. Aciona 5435. 35221. Tá ok, entendeu? 200 autorizado para Vitória da Conquista, decola da 1-0. Após decolagem, curva direita, saída Argos. Após DCT, Vitória da Conquista, 198 controle, 1895, é a torre, e 5435, transponder, TIP 5221. TIP 5221, no correto, chame pronto para prospeccionamento. Moral, TIP 5221. Romeu, até hoje, confirmando após Feira de Santana, Irecê. Meia 19286, prossiga para 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado no LF. Para 2000 com 1013, vai apontar estabilizado, gol 9. Recebendo com intensidade muito baixa. Não confio para o B. Oceané 6312. Inicialmente táxi até através do gate 06, aguardando para prosseguir 6312. O vento 100 graus, 029, ajuste 013. Corrigindo, prossiga para o 080 e reporte para a notificação de regras. Para o Bravo Cliente, está na prova da rotatória visual com campo. Bravo Cliente, torre em 1895. 1895, Bravo Cliente. Wolf Bravo Índia, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1013, reposta estabilizado no LF. Especial para 2000 pés, ajuste padrão, reposta estabilizado no LF, Wolf Bravo Índia. O Guardião 06 agora pode chamar o controle em 19.8, no voo. 19.8, grato. Chama 2, para o Guardião 06. Afirmativo, mantém a posição. só de prosseguir táxi de segurança entre os dois, na boa estação, mais 302. Mais 312. Afirmativo, mas vai ter que aguardar o tanque estar no através do 4. Porta da final, onde aí na meia? 3663, zona 38, 3 horas e 40, Galeão. Zona 3663, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 3, um bom dia. Ok, 10 no 3, Índia Alfa, 1895, ponto de espera, bom fim de ano, boa sete. 6312, segue o Airbus Latam como número 2, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 3, bom dia. 6312, sim, espera. Salvador, 1013, 1013. Afirmativo, ela passa na final de 3000 e é paciente do tráfego. Rua de Leda, 4299, subindo ao 340. 340, mantendo proa de decolagem, senhor. Pode curvar à direita na proa de Leda. Curvando direita, Leda, 4299. Táxi está 3304, com 94 a bordo, 4 horas também. TAM 3304, segue Airbus da Bianca no táxi, via Patione de Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 3, tem bom dia. Ponto de espera da 10, via de Alfa, 1003, vai chamar 2295, TAM 3304. Oceaner 63 no Uno, na passagem Airbus da TAN no táxi, ingressa via Juliette, gate 08. Após o escolar da TAN, Juliette 28, Oceaner 63 no Uno. Até a decolagem. Whisky Lima Oscar, de frequência até a decolagem. O 9286, complete a aproximação, torre 1, 1895. O 8895, bom 9286. O tráfego encontra-se a 2 milhas de distância. Afirmativo. Frente o Bravo Luiz, condição de aproximação, agora contato visual, vento 090 graus, 029, ajuste na 03. Frente na aproximação, Bravo Luiz. Puta 3663 decola sem parada. Puta 3663 está aguardando o ponto de espera. A nave que decolou à sua frente tem o mesmo perfil de saída. Por gentileza, aguarde. E o outro tráfico já está a uma milha do externo. Tá ciente, TAM 3663. Torre Gol 9386, baixou e travou uma milha do externo. Bravo que Luiz, que tráfego avistado, livre pouso no 7, vento 080 graus e no 22. Livre pouso no 7, Bravo que Luiz. O Gol 9286, bom dia. Com de aproximação, aguardando autorização para pouso, informa o tráfego se aproximando para 17, já ciente do seu tráfego com o número 1 para pouso. Com de aproximação, aguardando autorização, reporte baixado e travado, tráfego já avistado. Guardando que está livre e baixou e travou, o 9286. Caso Lute, Serra November, Serra November. O local 500 pés, direto com a proa de Madre de Deus, controle Salvador 1-9-8, a torre 1-8-9-5, aciona 0-1-0 até o Oscar Zulu. O 9286, livre pouso 10, vento 080 graus, 129. Repouso Gol 9286, na época, né? Zulu. Bravo, que Luiz, que no solo, ao Zulu 5, autorizado backtrack, reporte pista livre. 06, até a decolagem. Juliette, Tango November, Proa de bridge. Direto bridge, papão, meu Juliette Tango 90. Azul 4299, controle. Prossiga 4299. Apenas para informação, tem um tráfego à sua frente, aproximadamente 12 horas, a 15 milhas, aeronave com a razão de subida inferior. A aeronave está passando agora 170 em ascensão para o 300. O tipo é um Bravo Eco 20. Essa aeronave está divergindo com uma proa de bridge, só vai manter a proa de leda, que vai ultrapassar em cerca de 5 minutos essa aeronave. Gente, azul, 4299. Golf Bravo Índia, torre 11895. 11895, grato, bom trabalho. Estou em Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Golf Bravo Índia na sua escuta, ainda não baixado. Golf Bravo Índia, bom dia, vento em Salvador 100 graus, 02 nós, confirme intenção de pouso na 0117. Mike Eco Delta, pessoas a bordo. Apenas dois, copiado, reporte para a descida. Operação Vitor, senhoritão, pátio 3. Sim, isso é para descarregar alguma carga, o Golf Bravo Índia? Afirmo, vai descarregar e carregar, você pode de valor. Sim, o Golf Bravo Índia, reporte já no baixado e travado. Portaremos, Índia. 9286 no solo, 17, via Fox, 12219, bom dia. 9286, bom dia. Gente, Brasco Lixo, muito bom dia, obrigada, até o retorno. Brasco Lixo, cambio 34. 9286, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, da Juliette, Recife, em 125.1, azul 4299. 0 graus, 139. 0909, livre flow do Golfo Bravo Índia. Olha, 4299, só confirmando a sequência, por favor. 4299, chame Recife em 125.1, informa o tráfego à sua direita, 10 milhas, posição de 1 hora, passando 210. Pequenas, 251, 4299, boas festas a todos aí. Igualmente. Estabilizado, 0072, complete a aproximação, torre 11895. 11895. 95, 1895, voo no 072. 0957. Corre, bom dia, voo no 072. Passando a duna. Boa, 0072, quando de aproximação, aguarda a autorização para pouso, ajuste na 013. Vai dar autorização de pouso, pouso no 072. 3663, pode olhar em Matheus, pode? Puta 3663, decola 5 autorizado pela torre. Temos um tráfego já a 2 milhas do externo. Na hora, a gente decola na hora. Sempre após o pouso do tráfego na final, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 10, 3663, é para singar. Papa Romeo Golf Bravo Índia no solo 20, livre à direita via Delta e chame Solena, 219, muito bom dia, agilizando. Agilizando, vem na Delta, acelerado, agilizado, graças, bom trabalho, por isso. Gente, obrigada. O tráfego no táxi, ingressar via Juliette, 401. Fernando Lapa, até para o 0. Golfo Bravo Índia, vou seguir via Alfa Juliette. Por essa parte 3 via Juliette. Olá, Ladrão, 1-0, continua aproximação, aguardando pista livre, tráfego já avistado. Tá, sim, aguardando, confirma o vento. 3521, autorizado, chame táxi. Autorizado, eu chamo para o táxi 3521. Ouço Bravo Índia, fique somente atento à TR da Trip realizando pushback no pátio. Visual com banho da Gol Nacional da 1-0. Positivo. Após o pouso mesmo, ali mantém cabeceira 1-0. Oxa, né? 6312. Posso clicar na final ali mantém 1-0. Vamos ver. Zero, 7, 2, vento 0, 9, 0 graus, 1, 2, 9, livre pouso na 1, 0. Livre pouso na 1, 0, agora 0, 7, 2. Tá, os casos 1, prossiga. É ponto final para o pouso, Guardião 06. É. Controle Salvador, boa, Dan 3663, Israel, Leda. Dan 3663, submantenho 340, série da El, vigilância. Submantenho 340, o Dan 3663, pode voar alguma proa, Leda, Bridge? Após 2000 pés, autorizado, Leda. Após 2000, Leda, Dan 3663. Torre, em 1-1-8, 9-5, Max Delta. Delta, graças. Torre, Salvador, papapá, Mike Eco Delta, passando por Iguaçu. Papapá, Mike Eco Delta, dá previsto autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte após cruzamento do mesmo, o vento 1-0-0 graus, 1-2-9, o ajuste 1-0-3, o papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, desculpa, na esquerda, para a base, pela direita, dá 1-7. Toma na cruzamento, estamos com a 1072, Solo 34, livre direita, via Fox, chame Solo, Ana, 219, bom dia. Direita, Fox, 219, bom dia. Tem aqui a posição, não foi informado pelo infraero, a gente vai ver se tem um sinalizador aí no pátio, a gente vai entrar em contato com o infraero agora. Nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, mais 3-0. Então, 3304, ajuda da torre. Pelo ativo, bom dia. Muito bom dia, após a rolagem 2, vou já estar à sua frente ali, mantém cabeceira 1-0. E mantém puta 10, luta 3304. Solo Salvador, trip 5221, para táxi com 4 horas e 20 de autonomia, 61 a bordo, alterna Salvador. Trip 5221, tem livre táxi, vai aguardar para prosseguir a retaguarda do tráfego da Gol através do gate 4, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-3, tem um bom dia. Observando a retaguarda do Gol, ponto de espera da 1-0, chama torre 11895, trip 5221. Chamei 6312. 6312, submantenha 350, saída Puca. 350 Puca, obrigado. Decolado 1-2-5, chama agora o controle em 1-1-9-8, vovô. Oh. Papa Papa, Mike Delta, tráfego avistado, autorizado uma base curta para 17, cheque trem, livre pouso, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, Mike Delta, comprei embaixo travado. 1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 3, tenha um bom dia. India Alpha, ponto 0-1895, obrigado, bom dia. E 3 no ajuste, um excelente final de ano. 1-0-7-2, visual com TR da Trip no táxi. Visual. Vai, eu te considere, vai ingressar via Juliette pro gate 3, 1-0-7-2. Ok, via Juliette para gate 3, 1-0-7-2. Prossiga. Você escuta para Guarulhos, 1340. Aguarde copo um minuto, gol 9251. É 3 ou 9? É 3 ou 9? Nave para Salvador, confirme o Guardião 06. Afirmativo. Um atraso para reportar, Guardião 06. Vamos importar, encurtar a sua trajetória. Chame Torre, em 1-1895. Foi o Guardião 06. Guardião 06, retornando, bom dia, o ajuste na 03, vento 100 graus, 10 nós, autorizado já da presente, direto, pátio do Graé, reporte em solo controlado, com a tráfego a informar. Ok, dá pra gente, direto do Graé, muito grato, 06. Só 3304, decolado aos 28, controle 1-9, 8. 198, bom dia, só 3304. Bom dia, obrigada. Tiago Delta no Solos 28, ao estacionar frequência livre, bom dia. Controle Salvador, bom dia, só 3304. Decolou, vai cruzar 2500 pela Arbor. 3304, contato radar na decolagem, sub mantém o 380, sai da Arbor. Só mantém 380, sai da Arbor, tá 3304. Uno 605, vento 100 graus, 109, livre decolagem da 10. Livre decolagem, Uno 605. 35282 na torre. Mas escuta, prossiga, 35282. Após a rolagem do Boeing da Gol, só frente, a linha mantém cabeceira 10. Após o gol, a linha mantém 10, 35282. Final para o Graé, Guardião 06. Guardião 06, tá, tráfego avistado, reporte de solo controlado. 06. Hotel de Cazulu, prossiga, pronto para a decolagem? Gente, Hotel de Cazulu, o vento Salvador 100 graus, 109, informa só um helicóptero da Polícia Militar. Já para pouso no pátio do Graé, não irá interferir na sua decolagem. Reporte fora do solo, não atrasa o informal. O meu Hotel Oscar vai chamar agora Centro Recife, a frequência 1-2, corrigindo. O meu Hotel Oscar vai passar sobre Feira de Santana e manter quantos minutos no sobrevoo? Então, sendo assim, Romeu Hotel Oscar, chame Recife em 12685, bom voo. Bom dia. Controle Borgo no 605, Adael. Recife, a frequência 12685. 12685, bom dia. Controle boa, Bono 605, Nadal. Bono 605, submantenha o 360, saída da EL. 360, 605. Controle, é o capacete da EL, do Confira a nave que chamou o controle. Capacete, hotel Oscar Zulu, senhora. Hotel Oscar Zulu, controle, prossiga. Decolado da imagem, propelões, madre de Deus, posterior, vai seguir o gasoduto até Nazaré. Confiado, Romeu Oscar Zulu, hotel Oscar Zulu, na escuta permanente do controle. A sua escuta permanente, hotel Oscar Zulu. Controle Salvador, tá 3304. Prossiga 3304. Vai cruzar o 107, possibilidade de voar direto alerta, senhora presente? Autorizado. Direto alerta, tá 3304, obrigado. Decolado 33, controle 1998, bom voo 118, 198, 35, 221, controle. Bom dia. Ponto 8. 1288, 3304, bom dia. Controle Salvador 35221, saída arbórea. 221, trip, Salvador 63 no Uno. 63 no Uno, pronto, cópia. Na sua escuta. Oxalé 63 no Uno, para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador, 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5. Aciona 5-4-5-4, Oceanair 6-3-1. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, via Pedro 1-6. Após a rota do plano de voo, do colo da 10, para a direita, da El Leda Bridge, 198 ao controle, 2-9-5 a torre, 5-4-5-4 ao transporte. A chamada puxa por lá na ponte 8. Qual é a Oceanair 6-3-1? Tá. Chame Recife em 125.1, com voo. 251, boa. Salvador, muito bom dia. 3259. Sim, pessoal. Bom dia, 3259. 3259, bom dia. Curitiba. 360, Pesulo 21. Decola pistão 0, curva direita. Sai da Arbó. Elefa. Controle 1-9-8. Aciona 5-4-3-2. É outra 3259, 360 autorizado, via Apresolo 21, decolando a 10, Apoia, Elefa, 1298 o controle, 5432 é o acionamento, 3259. Ah, Voo 9251 para autorização Guarulhos, sem a informação em dia. Voo 9251 confirmando, não copiou ainda? Não, não copiou ainda, 9251. Ok, 9251 Guarulhos 380, via Pesulo no 0. SMAP após. Após a posição Alfa, Whisky Alfa Kilo Eco, direto Mia. Up, Zulu 44. Decola, pista no 0, curva direita, Sera Israel, Leda Bridge, controle 1-9-8, na cena 5-4-5-0. Autorizado o nível 380 para Guarulhos, Up, Zulu 1-0, SMAP, direto ao eixo, direto Guia, Up, Zulu 44. Cola da 10. Primeiro curva à direita, saída da El, Leda Brice, controle 1-9-8, transponder 5-4-5-0, gol 9-2-5-1. Correto, posso dar o curso 9-2? É, pode dar o curso de gol 9-2-5-1. Gol 888, a informação, papá. Desça para o 050 na Prode ETAP, gol no 888. 50 Prode ETAP, o gol 888. C4 no 4, Prode, Mari. Reporte no ainda descida. Fortaleza, o gol atingiu 150, coluna 88. Então desça para o 050, gol no 888. 050, obrigado. Salvador, o 3259, com 62 é puxa, tá na frente. 50, informação Índia. 6250, desce ao 060 na Prode TAP. 060 Prode TAP, 6250. Salvador, 5221, não, 30? Prossiga 5221. Pode ir lá, conquista direto. Conquista direto, 5221. Monograto.